Brasília. Polo 764, boa noite. Eu tenho aqui já aprovado 360, Brasília, aceita? Aceita. Polo 764, autorizado para Brasília, nível 360, Apóstolo 17. Decola da 10, curva direita, saída gole, transição UFITO. O transponder é o 5421, o controle opera em 119.80, Cotejo. Gente, autorizou 360, via Apóstolo 10, decola, não, aliás, Apóstolo 17, decola da 10 com curva direita, gole, transição UFITO, 5421 no transponder, 198 com controle para o gol, 1764. 1764, correto, chame como pronto para o push e acionamento. Vai chamar 1764. Salvador, muito boa noite, o TAN 8002, informação Zulu. O TAN 8002, confirme, foi, chamou 360 pro Rio, é isso, Galeão? É o 380, nível 380 pro Galeão. Ok, eu tenho já aprovado aqui o 360, aceita o desejo de coordenação do 380? Aceitamos. O 8002 está autorizado então para o Galeão, nível 360, pela Apóstolo 14, até a posição Toquim, após Upper Alpha 317, até o destino. Decola da 10, curva direita, saída da El, transição Bless, o transponder é o 5422 e o controle 119.80, cotejo. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via Apóstolo 14 até Toquim. A saída da El, transição Bless, transponder 5422 e o controle 109.8. Só confirmando, Apóstolo 14 até Toquim, após a Peralfa 317, chame pronto para o push e acionamento, UTAN 8002. Após Toquim, a Peralfa 317, TAN 8002. Salvador, Força Aérea 5933. Força Aérea 5933, prossiga. Instrumento para Natal, no nível 190, direto. Felicito estacionamento e autorização. Ok, aguarde, eu tenho aqui os 5921, ok? Para Natal, aguarde um instante. Como é que você poderia mudar para 5933? Já era 5921, o senhor precisa apresentar a CHG para mudança da matrícula, ok? É, grato. Salo Salvador, eu vou no 764 para pushback e acionamento na posição 5. O 764 está livre, puxa acionamento, chama para o táxi. Autoriza, vai chamar para o táxi, gol no 764. Salo Salvador, muito boa noite, 131-75, informação Zulu, 34. Tá pronto para a cópia, 3175? Tá pronto. A 3175 está autorizado nível 340 para Guarulhos, aerovia Upper Whisky 50. A pista em uso é a 10, decola com curva à direita, saída da El, transição Diné. O transponder é 5417, o controle 119.80, cotejo. Está autorizado 340 Guarulhos, pela Upper Whisky 50, decola da 10 com curva à direita, saída da El, transição Diné. 5417 é o transponder, 98 com 2 saídas, 3175. Confirmando 5417 é o transponder, chame pronto para o push acionamento, TAN 3175. 5497 vai chamar, TAN 3175. Tá, estamos providenciando a CHG. Confirme chamando. Eu quero 5933 para providenciando a CHG. Ok, sim, estou aguardando aqui, ok. Golfo para ingresso que eu de tráfego, Torre 1 no 8, decimal 6. 8-6, uma boa noite. Boa. Torre Salvador, Papa Tango, Lima Azul Golfo. Lima Azul Golfo, confirma pouso 97. Positivo, 1:30 da rótula. Autorizado curta final no 7. Corrigindo. Autorizado final do nosso 7, reporte 4 milhas, trem de pouso baixar travar. Sim, chamará 4 milhas, Lima Azul Golfo. Gol 1602, 4 milhas, trem baixar travado. 1602, autorizado pouso, pista 90, vento 1950 graus, 069, primeiros 90 metros fechados. Ciente, livre pouso, pista 90, gol 1602. Paulo Salvador, um cordial boa noite, RDR 07. Resgate 07, confirme. Resgate 07, boa noite. Tudo bom, resgate 07, prossiga. Resgate 07, se encontra no pátio 3. Preciso autorização para acionamento para taxiar até o hangar da polícia militar. 02100, papá. Mike, papá, papá. Avis, cockpit, descendant, to fly level 050, fly headed, both intersection, QNH 1014. Descent to 50, heading both position, Mike, papá, papá. Alternate, confirm. O voo 764 está livre, o seu táxi à direita, até o ponto de espera da Charlie, ajustado no 0 no 4. Confirme novamente o ProB, por favor. Apenas 57 a bordo. Direita até o ponto de espera na Charlie, ajustado 614, pro gol 1764. 764, no ponto de espera, torre 186, grato, boa noite. Ponto de espera, 186, uma boa noite. Scorpion, then descending to fly level 090. Fly heading in both intersection, Mike Bravo uniform, QNH 1014. Pesco de Oceania, descending to fly. Level 090. Eliette, Serra Tango, controle. Lança tudo sul, faz o sobe, suba. Ponto real, continuado para a rotatória. Pessoal no sobe. Para a rotatória no 1500 pés, transponder 5431, Juliette, Serra Tango. 5431. Rodou, boa noite, Gono 273, informação Zulu. Uno 273, desce bater nível de voo 100, na chegada Bonf, 10, 14. Identifique, gol 1273. Desce no identifique, chegada Bonf, descendo a uma centena, gol no 273. Controle, Neto Bravo, Uniforme, Tango, Salvador, Salvador, VOA. Aéreo Salvador, VOA. Initially, fly heading Bonf intersection, Mike Bravo, Uniforme. Juliette Serra Tango descendo pela altitude de tráfego, no 1500 pés, Juliette Serra Tango. Controle 6720. 6720 subindo, chame agora Recife, 1288, objeto 6720. 288, obrigado, boa noite. Nada, boa. Bravo Uniform, re-cleared for level 060. Serra Tango, controle. gente foi com a proa 150, tem condições de manter em condições visuais, descendo para 1500, aguardando a proa da rotatória, a fim de evitar tráfego dos instrumentos em, na aproximação. Solo Salvador, gol 1601. No 601, 380 pro Galeão, já autorizado, aceita? Aceita. O 601 está autorizado nível 380 para o Galeão, pela Upper Zulu 14, até a posição Toquim, após o Upper Alpha 317. Decola da 10, curva à direita, saída da El, transição Bless. O transponder é o 5427, o controle em 1980, contagem. O 601 autorizado Galeão, nível 380 pela Upper Zulu 14 até Toquim, após o Upper Alpha 317. Saída decolando da 1-0 com curva direita é a da El Bless. Transponder 5427, controle 1198, portão 3, gol 1601. Correto, no 601, chama o plantão, puxa acionamento. Valeu. Reduza para 2509, gol no 273. Ah, 273 com 2509. Controle gol 1764, livra 2600 para o 360 na Gole. Boa noite. Boa noite, perfil Gole, sobe para o 360, o gol 1764. 360, Gole, ok. Mike Bravo, uniform, brick cleared, fly level 050. Filete Serra Tango, reassumando a proa da rotatória, descendo para 1.500 pés. Filete Serra Tango. Opa, proa da rotatória, 1.500. Solo Salvador, resgate 07 acionado, embate 3, pronto para esse destaque. Para o hangar da Polícia Militar. Boa noite, 3495. Boa. Normalmente na Taxi Rui Lima, ok? Camarada na Taxi Rui Lima, muito grave a parte principal do resgate. Negativo, ainda não chegou aqui pra gente, já entramos em contato com a sala IS Militar e com a IS Civil, estamos aguardando apenas que o plano chegue em Recife, ok? Aguarde, espete. Plano 273, ao atingir, mantenha o 080. Desce, mantenha o 080, igual no 273. Mike, papá, papá, Ronnie, 17, site. Is it runway site, Mike, papá, papá. Attack the North Tower, 118, small 6, Mike, papá, papá. 1186, Mike, papá, papá, Roger, thank you, good day. Mike Bravo Uniform, stand by. Initially maintain flight level 040 when reaching. Okay, descending to 040, maintain power window heading. There's a plenty heading for spacing. Mike Bravo Uniform. Okay, so maintain power window heading again. Bono 273, atingir, mantenha o 070. Essa mantém o 070, Bono 273. Bravo Uniform, descending maintain level 040, reduce speed 1, 80 knots, number 34 approach, runway 17. Initially 040. Gono 273, ao atingir, mantenho 0620. Descendo 060, confirme. 060. Supera em 119.80, quanto é isso? Autorizado Guarulhos, nível 340 via Ampero 50. Decola da 10 com a primeira curva à direita na Dael de Neto. Transponder 5436, controle 198 da 3897. Tá 3897, correto, chame o condutor para o posicionamento. Camarada, exatamente. 8133325. 288-3325, obrigado, boa noite. Tá boa. Brave uniform, descend until 2,500 feet. 2,500, Mike Bravo, uniform. Jets are in QNH 1014. 1014. Bono 273. Comandou, tá 3075, no 8 para o boost de estacionamento. Comandor 3894, informação Zulu. 3894, identifique na Mari, desce ao 0620 no 014. Ficou, desce ao 0620 na Mari, 3894. Number 2 for approach. Number 1 position 1 o'clock 10 miles. Reduce to approach speed and interpret heading. Send by to intercept the final Mike Bravo uniform. Reducing the speed to 10 miles. Let's Serra Tango, para ingresso, torre 118.6. Juliette Serra Tango. Controle Recife, Salvador, boa noite. O papapá Serra Kilo Delta. Serra Kilo Delta, identifique e reduza para 2209, desce, mantém o 050. Papapá Serra Kilo Delta. Ok, reduzindo para 2209, descendo para o 050, papapá Serra Kilo Delta. Papapá, Barnett 05, confirme April. Aí ele está, Mike papapá. 180 to leave on the center line. Bravo, Juliette Serra Tango, autorizado final do 97, reporte 3 milhas. Trem de pouso baixado travado. Bravo. Mike Bravo uniform, turn right to intercept the final number 2 for approach and tower 118.6 and descend to 2,500 feet initially. Okay, 1,000 feet now. Kilo Delta cruzando uma centena, reduzindo para 210 na Serra Kilo Delta. Esquerda, vem na proa 080, em descida para 040, Serra Kilo Delta. Semi proa 080, descendo para 040. Já para o sequenciamento, será o número 2 para o pouso, Serra Kilo Delta. Ok, voando proa 080, descendo para 040, número 2 para o sequenciamento, graças. Juliette Serra Tango, cheque treino autorizado pouso pista 90, vento 150 graus, 04 nós. Faz por favor, Serra Tango. à direita na proa 120, 120 para o localizador, desce 3.000 pés, 10014. Ok, direita 120 para o localizador, descendo para 3.000 pés, 10014, Serra Quilo Delta. Atingir, mantém o 050, Tantra 894. Desce até o 050, Tantra 894. Batango Mike Bravo Uniforme, prossegue pra torre. Mike Bravo Uniforme, tenta certo, time, Tantra 1, Roger, report over rotatória. Resgate 07. Sente, mantenha o ponto de espera da Quebec, guarde para o cruzamento, pista no 7. 01 no portão 3, puxe bem questionamento. O meu 01 está livre, posicionamento é para o táxi. Precisou chamar ataque, no meu 01. Mike, Bravo Uniforme from traffic 7 miles to threshold 10. Make 360 left, reporting intercepting again. Final 17. Descendo para 2.000 pés, formaremos estabilizado e área localizada. Gato 07 autorizado, táxi agilizando, pista 17 aproximando, correção, mantém a posição. Gato 07, mantém a posição, gostaria depois de orientação para... Positivo, a gente vai orientar, ok? Porque tem um tráfego aí para pouso no pista 17, depois a gente vai te orientar aí certinho para chegar no lugar da polícia militar. Gato 07. Torre Gono 273, passo externo, baixar travado. 1273, tráfego está autorizado, pouso pista no 0, vento 150 graus, 05 nós, primeiros 90 metros fechados. Pista 0, primeiros 90 metros, confirme? Afirmo. Resgate 072. Tá ok, eu estou agilizando a medida possível, o senhor vai agora em frente, vai ingressar na pista 17, a direita, vai prosseguir via pista. E após a esquerda, no primeiro pátio que tem à esquerda, vai ser o pátio número 4, que é o da Polícia Militar. Positivo, agora o senhor ingressa à direita e depois à esquerda. Pátio, quando pronto, a torre em 1862. Tem um bom voo, uma boa noite, o 3175. Tá 3175, tá autorizado, via Juliette, Alfa, Charlie, no posto espera 186, tenha uma boa noite, obrigado. 5921, pode esperar da fase de algum prato normal. Ok, 5933, mantenha o ponto de espera. Aqui próximo ao nossa direita da, do alinhamento do localizador, tem um passe muito forte de raio laser, de terra aqui. Projetado na posição das aeronaves aqui, eu te informar, está interferindo muito aí na visão aqui. Sente, se tem aqui o Delta, obrigado pela informação. Okay. Ataque aí, Oscar, para o pátio da Polícia Militar, tá ok? Tem um aí mais no final que é Angada da Bata. 18.62. 18.6, obrigado, boa noite. Tan 3894, desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro 1014. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray sem glide. Foi reportado pela última aeronave. Próxima duna, forte raios. Próxima posição, duna. Forte incidência de raios. O Tan 3894. Ok, estamos ciente. E descendo para 2014, solicitamos R nave da 10. Ok, autorizado, servito 366 para o final do procedimento RNAV, descendo para 2.500 pés. informa o final do procedimento. 366-2500, cortará lá final, o 3894. Controle até 3560, solicita o RNAV da 10. Tente, quando mais próximo será autorizado. Objeto 6708, redução para 2209. Reduzindo 6708. Vista 17, reporte, curta final, confirme se visual com pouso com aeronave a 1 milha, cabeceira 17. Positivo, visual com aeronave, abandonando o procedimento, saindo à esquerda, informaremos virando base na 17, pela direita. Gol 1273, solo 12, livre à direita, chame solo 121, décimo 9. 219, 1273. Força aérea 5933, reforçando, o senhor estará atrás do gol, ok? O gol está ingressando agora na Alfa pela Índia, o senhor é o número 3, não pode esperar. Sim, grato. Fala Salvador, boa noite, boa noite, 273, 1273. Fundo 273, boa noite, consiga na Alfa, chamamento da Juliette. Camarada da Juliette, não, fundo 273. Mike Bravo, uniforme. Vai, que bravo uniforme, underground at 1-4, confirmei, bro. Clear it. Roger, clear it. Backtrack and taxi via pista. And taxiway papá, April 5. Desce ao nível 030. 030, 0308. 3560, autorizado nível 050. 050, 3560. Atrás de um Tucano da Força Aérea, ok? Gente, táxi autorizado via Juliette, Alfa, Charlie, a torre 186 até 8002. Solo, é o TAN 3897 no 2, puxa acionamento. 2897, aguarde o instante para iniciar o puxa, ok? A da companhia está ainda aguardando na Índia, aguarde. Aguardando, 2, Solo, boa noite, Patatango, Mike, Charlie Alfa, autorização 70, Aracaju. Pode, é o 5, Abaité. Mike, Charlie Alfa, aguarde o instante para a coordenação e cópia, ok? Ok, senhor. Aí, Salvador, autorizado descida ao nível 050 na proa da posição Bonf, para a chegada Bonf. Ajuste o altímetro em Salvador no 014. Cássio, autorizado descer 50 na proa de Bonf. É a possibilidade, senhor, de descer na proa do Goiás, pois tem, quando mais próximo, a intenção da modificação para a zona 17. Estimativo, autorizado na proa do VR, Salvador. Autorizado na prova do VR, desce até os 50, papai. Então, 3894, completo final do procedimento RNAV, 3 milhas para o serviço 372, chame agora a torre na frequência 118, decimal 6 dúzia. 18:30, boa noite. Objeto 6708, autorizado final ILS, X-Ray, desça para 2 mil pés, ajusta no 014. Então 3560, redução para 220 nós. 220, 3560. Minha 708, inicie redução para 170 nós. Tráfego precede de meia dúzia de milhas com ground speed de 100.